Boa noite, estamos na web rádio Mental Morfose. Este é o Riff Service e eu sou o One. E o programa de hoje é dedicado a novidades de 2017. Vamos ter um programa carregado de músicas novas, mas vamos iniciar com uma banda que todos conhecem. Estou a falar-vos dos Mr. Big, que em 2017 lançam o álbum Defying Gravity. E deste álbum resolvi escolher a música homónima Defying Gravity. Para vocês, Mr. Big, Defying Gravity. Just a dream. Bye. E após Mr. Big, ficamos com duas bandas que ficaram famosas nos anos 80. Em primeiro lugar, ficamos com os Night Ranger e a música Won't Be Your Fool Again, retirada do álbum Don't Let Up. E terminamos esta primeira sequência com os Quiet Riot e a música Renegades, música retirada do álbum Road Rage. E vamos agora para uma nova sequência em que vamos ter três bandas mais recentes e mais desconhecidas. E vamos iniciar a sequência com os Uncle Sid. E do álbum Uncle Sid vamos ficar com a música The Road. Para vocês, Uncle Sid, The Road. Shit, shut, we love the high. e após Uncle Sid e do álbum Stand Together for Rock'n'Roll, ficamos com a música Send the Devil to Hell dos Von Arcs. E terminamos esta sequência com uma banda que tem influências de Black Sabbath. Estou a falar-vos dos Demon Eye e do álbum Prophecies and Lies. Ficamos com a música The Waters and the Wild. E vamos agora para uma nova sequência, e vai ser uma sequência com um som mais Southern Rock. E vamos iniciar a sequência com os Psychomatic Cowboys e do álbum From Here to Hell vamos ficar com a música Liquid Love. Para vocês, Psychosomatic Cowboys, Liquid Love. It's a liquid love. Pay up 6 feet underground. I wake up every morning with a whiskey breath, hungover and tired, feeling like death. Need to change my living and to do it fast. Searching for a never ever last, not drinking no more. travelers. I was searching for the shores of the promised land. And in those days, nothing really mattered. Put the change in my pocket and the bottle in my hand. Ever since I'm gonna get your shit together. From good old comes it's scratching down where you stand. Said, Father, won't you give my love to mother? I'm leaving an old she wouldn't understand. Oh, it's a long, long road. Would you lead a life that you would understand? Oh, baby, save my soul. I'm gone, I'll be gone with a guitar in my hand. With a guitar in my hand. Soul out seeking shelter from the wind that drove the rain across the land. Yeah, found a rundown bar in Salem, West Virginia. Sunset closed, but the weather pushed me in. That's where I found her sitting in the corner. Ain't never seen a woman look so fine. Just one patch of glance and it was over. Estamos na web rádio Mental Morfose e este é o Riff Service. E nesta sequência dedicada ao Southern Rock, de bandas mais recentes, após Psychosomatic Cowboys, ficamos com os Gasoline Gypsies e do álbum Killing Time ficamos com a música Salem. E terminamos esta sequência com os Forever Road e a música Hoo-Hoo, música retirada do álbum Forever Road. E vamos agora para a primeira sequência de baladas deste nosso Riff Service. E vamos ter duas bandas que são relativamente conhecidas, uma mais que a outra. E vamos iniciar a sequência de baladas com os River Dogs, que em 2017 lançam o álbum California. E deste álbum vamos ficar com a música 10,000 Reasons. Para vocês, River Dogs, 10,000 Reasons. We don't need to go there. 10,000 reasons. in every way. I can hear by words you've spoken, you need a brighter day. Oh yeah. I can feel your pain deep inside, you know my heart will never lie. Let me in, open your arms, love and affection, making you stop. River Dogs, ficamos com os norte-americanos Great White, e do álbum Full Circle ficamos com a música Let Me In. E vamos agora para uma nova sequência e vamos iniciar com Phil Vincent. Phil Vincent é o vocalista da banda heavy metal Legion, mas na sua carreira a solo o som é mais hard rock. E do álbum 20 vamos ficar com a música Hey You. para vocês, Phil Vincent, Hey You. Thank you. após Phil Vincent, ficamos com Taz Taylor Band e a música Kissed by Elvis, música retirada do álbum Pressure and Time. E vamos agora para uma sequência mais melódica. Vamos ter uma sequência com três nomes mais hard rock melódico, mais AOR. E vamos iniciar com Rod Kinney. E do álbum Forces of Nature, vamos ficar com a música See the Stars. Para vocês, Rod Kinney, See the Stars. Long ago, in a dreamtime fantasy, was a love I had come to see, made me feel so alive. Strong it was, as I felt the cosmic pull to a face so beautiful, with eyes smiling that mesmerize like the sky of brilliant blue, with the sunbeam shining through. It started happening. Reckless e nesta sequência, com sons mais melódicos, após Rod Kinney, ficamos com os All 41, e do álbum The World's Best Hope, ficamos com a música Show Me The Way. E terminamos esta sequência com os britânicos Ten, e do álbum Gótica, ficamos com a música Jekyll and Hyde. E vamos agora para uma nova sequência, e vai ser a segunda sequência de baladas do Riff Service. E do álbum Nothing To Lose, The Dead Rock Guy, vamos ficar com a música Without You. Para vocês, Dead Rock Guy, Without You. Yeah. eyes like mine. Lost his eyes when the air raid came to town. She's a girl just like me. Lost her family, there were another kind, so they said. Estamos na web rádio Mental Morfose e este é o Riff Service. E após That Rock Guy, ficamos com os Kryptonite e ficamos com a música One Soul, música retirada do álbum Kryptonite. E terminamos esta sequência de baladas com os Hardland e do álbum Hardland ficamos com a música Rebel in the Land of the Blue. E vamos agora para a penúltima sequência do nosso Riff Service e vamos ter três bandas com vozes femininas e vamos iniciar com os Ecstasy e do álbum Second Chance vamos ficar com a música Sad and Done. Para vocês, Ecstasy, Sad and Done. I'm objetivo, de livre entendimento, e um estado de espírito. Ser feliz é ter sucesso. Última sequência do Riff Service após Ecstasy, ficamos com os brasileiros Hard Rock, e do álbum Algo a Zelar ficamos com música Para Vencer, e terminamos esta sequência com uma banda mais pesada com vocal feminino. Estou a falar-vos dos Living Eden, e do álbum Out of the Ashes ficamos com música Maniac. E vamos agora para a última sequência do nosso Riff Service e vamos ter três bandas clássicas, três bandas que surgiram nos anos 60, início dos anos 70, e vamos iniciar com os Styx. E do álbum The Mission vamos ficar com a música The Outpost. Para vocês, Styx, The Outpost. terminamos o Riff Service com Alice Cooper. Iniciamos esta última sequência com Styx e a música The Outpost. Continuamos com Ship Trick e do álbum We Are All Alright. Ficamos com a música Brand New Name on an Old Tattoo. E terminamos com Alice Cooper, Fireball. Música retirada do último álbum de Alice Cooper, o álbum Paranormal. E é com Alice Cooper que me despeço do Riff Service de hoje. Deixo-vos a todos os desejos de uma ótima semana e deixo-vos um forte abraço. Estamos na web rádio Mental Morfose. Este é o Riff Service e eu sou o One. Rock on! That's why.